Thank you. Mariana 258, autorizada a chegada a Mari, esse mantém nível João 050. Homem ou mulher? Gente, o senhor número 258, vamos informar a torre. O senhor voa direto para o paciente, a pista 10 está fechada, né? O senhor vai pousar na 17. Eu já tenho condições de informar qual o assento que o passageiro está? 3 alfa, 2, 3 alfa. TM-258, deixa para 2.000 pés, 2.013, após etapa será vetorado para o final visual da pista 17. 2.000 pés, após etapa e aguardando a vetoração 258, curva esquerda na Pro 050, seu limite será radial 325, Salvador. Esquerda 050, limitado pela radial 325, Salvador, 6258. Na 258. Recebemos a informação que era para o senhor chamar na frequência da companhia, que eles estão tentando falar com o senhor. Ah, tá, obrigado. É na 258, completa a curva à direita, na rua. Dado pela radial 340 do Salvador. Desculpa, não entendi. É a direita? 070, limitado pela radial 340 do Salvador. Direita 070, 340, não limite 62, 728. É 258, completa a direita na proa 130. Direita 130, 6258. Na 258, reportando cancelamento. Propõe cancelamento, né, da equipe. Na 258, regras modificadas 0413. Desimposição de dados para 1.500 pés. Chama a torre Salvador em 11895. 11895. Correu, Xamé 6258, final da pista no site visual. Boa noite, 6258, tá bastante travado? Acho que travou. Xamé 6258, pista livre 17, o vento calmo, altímetro no 0, no 3. Livre pouso 17, vento calmo, 6258. 258, solo 16, à esquerda prossegue Lima, Pátio 1, portão é o 05. E já foi solicitado apoio médico aqui no portão 5 já. Muito obrigado, esquerda Lima, Pátio 1, portão 05, meia. Afirmativo, boa noite, bom descanso, 628. A 258 vai prosseguir para o portão 04, ok, portão 4, uma mudança de portão. Quem me chamou, solo? Alfa em Lima, prossiga. Alfa em Lima na ponte 1, solicita autorização para a partir do motor em marcha lenta no máximo 2 minutos, a entrada já está vigente. Deixa a porta ao terminal, Alfa em Lima. Obrigado, reportarei. Sniper Lima, bom dia. Alô, copia Golf, uniforme, uniforme. Bom dia, prossiga, Golf, Golf, uniforme. Bom dia, Solo. Estou testando aí a gentileza, confirmar a clareza do sinal. Clareza 5. Muito obrigado, um bom dia, bom trabalho a todos aí. Obrigado, bom dia.